Vamos passar estes primeiros instantes muito simplesmente a descontrair-se, a eliminar a ansiedade. Tente encontrar uma posição o mais confortável possível e dê instruções para não ser incomodado durante o período que vai consagrar a você mesmo. Se já está instalado, entregue-se ao seu bem-estar, deixando vir ao espírito uma imagem ou uma situação que aprecie particularmente para o ajudar a se descontrair, a se desligar, a se sentir cada vez mais calmo, cada vez mais profundamente descontraído. Imagem ou situação que podem criar outras imagens, emoções e situações já vividas, ou que poderia ter vivido. O que, aliás, não tem qualquer importância, desde que estimulem a sua capacidade de relaxamento e de profunda descontração. Começa provavelmente a sentir uma agradável sensação de entorpecimento ou de um ligeiro adormecimento de certas partes do corpo. Tanto poderão ser as pontas dos dedos como a zona ao redor das pálpebras. Deixe-se levar essa agradável sensação de peso que se instala agora em torno dos olhos, que avança levemente pela testa, pelas têmporas e por todo o crânio. A cabeça torna-se pesada, muito pesada, bem como a nuca e os ombros. E é muito agradável mergulhar nessa grande prostração que se instala agora nos seus braços. Braços que ficam pesados, agradavelmente pesados. E quanto mais pesados ficam, mais se sente descontraído, mais se sente calmo e repousado. A respiração torna-se calma e natural. E é com grande prazer que experimenta esta sensação de peso a avançar pelo dorso abaixo, primeiro no alto, depois mais abaixo, e ao mesmo tempo o tórax e o abdômen são dominados por esse agradável torpor que convida ao abandono. Sente-se cada vez mais pesado, cada vez mais calmo. Em cada inspiração, seu corpo enche-se de calma. Em cada expiração, sente-se ainda mais profundamente descontraído. Agora é a vez de sentir os quadris e as pernas pesadas, muito pesadas. Talvez ainda possa mexê-las, mas estão pesadas como chumbo. Seria necessário um enorme esforço para movê-las. Os seus pés repousam agora pesadamente. Todo o corpo está agradavelmente pesado e descontraído. Sente-se muito pesado, mas extremamente calmo. A respiração é lenta e em cada respiração sente-se ainda mais descontraído, prestes a mergulhar nesse doce cansaço que embala todo o corpo. E em cada respiração pode continuar a ouvir a minha voz, desde que em cada inspiração se sinta ainda mais profundamente calmo e descontraído. Talvez sinta as pálpebras muito pesadas, ou talvez queira deixar de prestar atenção ao que eu digo. Deixe-se invadir por essa calma ainda mais profundamente. Porque o seu inconsciente é totalmente capaz de aprender o que convém ao seu bem-estar e ajudá-lo a cumprir as suas resoluções. E agora que se sente calmo e descontraído, que a sua respiração se faz fácil e naturalmente, imagine, ao mesmo tempo que repousa, os preparativos de um passeio a pé pela montanha. Em primeiro lugar, é preciso reunir todo o material necessário para o passeio. Encontrar os sapatos adequados, vestuário quente, um saco bem resistente, onde caibam todos os utensílios indispensáveis para o êxito da expedição. Depois, é preciso preparar as provisões para a viagem. Provisões essas que foram cuidadosamente escolhidas para fornecerem o máximo de energia durante o esforço. Perfeito. É uma escolha cuidadosa, é muito importante para não ter peso a mais. E, ao mesmo tempo, ter tudo o que for necessário para atingir o seu objetivo. Na véspera, deitou-se cedo para estar em forma e pleno de energia para o caminho. Na manhã seguinte, acorda cheio de entusiasmo e curioso de saber como conseguirá chegar ao alto da montanha. Está um dia lindo, o ar é puro e fresco, e começa já a prever o bem que este passeio irá lhe fazer. Ainda mais. A seguir, começa a subir o caminho escarpado, pondo um pé depois do outro, pouco a pouco, avançando lenta, mas seguramente. Já progrediu bastante após uma hora de marcha. Está espantado com o caminho já percorrido. O povoado que se adivinha no fundo do vale parece-lhe agora muito pequeno. E só olhando com muita atenção consegue ver as pessoas que circulam na rua ou a fumaça que sai das chaminés em pequenas espirais muito lá longe. E a ideia do caminho percorrido, a surpresa pela facilidade com que percorreu todo este caminho, inspiram-lhe já uma grande satisfação. Recomeça depois a subida tranquilamente, progredindo regularmente, colocando um pé depois do outro, pouco a pouco, sem pensar no caminho que falta, mas certo de que progressivamente irá chegar ao fim. Um pouco mais longe, o caminho abre-se em dois. Um desce para o vale e parece muito fácil, embora a paisagem esteja meio oculta e o panorama seja perfeitamente comum. O outro caminho, muito escarpado, conduz a uma clareira, com uma vista extraordinária, e parece ficar muito perto do alto de uma montanha. Corajosamente, tome esse caminho e, pouco a pouco, colocando um pé depois do outro, concentrando-se apenas no fato de avançar, talvez imaginando a distância, suando a cada passo, chega à clareira, onde o panorama é ainda mais extraordinário do que previra. Que recompensa, que satisfação. Profundo. Ter chegado enche-o de felicidade e, aproveitando a pureza do ar, respira a plenos pulmões. Muito. Em cada inspiração, sente o ar puro que, ao penetrar nos pulmões, fornece toda a energia que lhe é necessária. Ao mesmo tempo que sente o prazer de ter feito o que sabe lhe é benéfico. Depois, sempre passo a passo, um pé depois do outro, retomo a marcha em direção ao pico, que sabe não estar longe, bastando apenas caminhar mais um pouco para, passo a passo, chegar ao alto da montanha. Ao mesmo tempo, imagine uma árvore. E, já de regresso ao vale, uma laranjeira. Aproveitando os últimos raios de sol, veja solidamente presa ao solo. Talvez todos os agradáveis odores da natureza que respira. Imagine o tronco e a folhagem virada para o céu. Exala os seus sutis perfumes. Talvez absolutamente singulares na hora do crepúsculo. Quando, saindo da nudez espontânea e facilmente germinar, enche os pulmões desse ar benfazejo. Como se pudesse sentir dentro de si pois toda essa vida que, sem saber exatamente porquê, que lhe faz um bem enorme. Os pequenos botões verdes. Passou um talvez dia ótimo. Como um jorro ou como um fluxo tranquilo. As cores do dia prestes embora a acabar isso não tenha dando um sentimento de nostalgia. Mas é como a energia da vida que renasce. Gostaria de poder reter o sol, em breve, de prolongar o prazer desse dia. Coberto de folhas, de um verde delicado. De nada lhe serve saber que o sol nascerá de novo e amanhã. E dá grande prazer que amanhã é um novo dia. Ver esses grandes galhos fitarem-se em no mil fundo, folhas, sabe perfeitamente que amanhã é outro dia primaveril. E que o dia de hoje tem de chegar ao fim. Como se fosse a força da vida, ainda sem graça, sente tristeza, a que sobe. Ou mesmo uma certa cólera. Circula até as extremidades mais remotas por não da árvore, poder reter o sol. Trazendo-lhe alimento que transforma em crescimento. Então, que ele pode falar, explicar-lhe os seus sentimentos. Que maravilha pensar que ao mesmo tempo porque tens que ir embora. O seu crescimento. Gosto tanto da tua a partir presença, da água, do teu reconfortante calor. Ela contigo, purifica o ar, sinto-me a atmosfera forte e seguro de mim próprio. Dando-lhes, assim, todo porque o oxigênio me só que necessitamos triste. Para o nosso crescimento e bem-estar. Abandone-se a cólera depois, e a tristeza. Viram as flores que encerram a promessa de ou frutos deixe deliciosos isso para outro dia, mas que, entretanto, caberá transformam a nossa árvore inconsciente um magnífico decidir. Buquê. Ainda lhe é difícil aceitar a separação. Contribuindo para a beleza da natureza inteira, que respira sob o calor talvez do sol de verão. Talvez venha ao espírito o desejo insensato de tentar frutos, comprá-la por qualquer de preço, deliciosos, de fazer com que com nada sua aconteça. Pé, lisa, de várias cores, que irão talvez encher seja os cestos bom acreditar de quem nisso soube, alguns instantes, pacientemente, mesmo sabendo da que não passa de uma ilusão, colhendo assim o fruto dos seus esforços. A separação não se compra. E da natural confiança que se estabelece sabe com a natureza. Sabe perfeitamente que o fato de quando o sol desaparecer no horizonte todos os não frutos, significa que tenha deixado de existir. Suas folhas tingirem-se de tons de amarelo e caírem ao solo. Mas simplesmente sabendo que não o pode ver. O homus que posteriormente servirá para por hoje vai desaparecer definitivamente raízes, e amanhã emitindo-lhe mesmo que o veja não será a mesma coisa de novo e quando chegar o rigoroso inverno assim, toda melhor a sua energia bem se refugiará este último instante nas raízes protetoras aguardando pacientemente mas com confiança. Sentir a o regresso dos primeiros calores dos acontecimentos, da primavera, que dará o sinal aceitando do recomeço. A sua partida por hoje. O sinal de que o ciclo vital poderá começar de novo fácil e naturalmente. E tentando imaginar, cabendo a cada com fase, confiança, uma importância o que acontecerá amanhã. Vamos dentro agora instantes, fazer uma pequena viagem, um momento tempo, qualquer. Nas próximas horas, talvez consiga imaginar se daqui a seis meses, nas próximas semanas, deixou de fumar uns meses, já seis meses que se livrou uma do cigarro. Curiosa e interessante faz experiência. Seis meses durante decidiu parar de fumar. E a imagem, conseguiu livrar-se talvez desse hábito olhar por cima do com muito mais dos facilidade altos mundos escuros do que de uma teria prisão imaginado. Que deixou para trás. Uma prisão, imagine agora de como se sente bem fisicamente, que esqueceu, como respira prisão fácil, de onde escapou e profundamente nunca mais estará, como uma nova mas energia talvez possa imaginar que circula o sofrimento em si, dos que lá continuam. Talvez possa também imaginar o prazer reencontrado. Sentirá a pena deles, do sabor das por coisas. Por isso, aprecia e desfruta o ar puro de sua liberdade. Sobretudo, orgulho o gosto do ar puro de ter optado da sua liberdade. E que alegria a decisão e que de cuidar de você saber mesmo. Saber que o seu consciente que é capaz de você lhe dar a força necessária ter feito e livremente. E a vontade de perseverar muito mais fácil a decisão de deixar de fumar. Por isso, um aprecie o viver de liberdade. Que sempre que sinta a vontade de fumar, o responder pode recorrer às suas próprias necessidades e ajudará natural. Facilmente a optar não por fumar, exemplo, começando a beber mais nada, água, nem a de fazer ninguém mais mundo, exercícios físicos, para sentir esse reconforto, a saber apreciar esse reconforto, o fato depende de se apenas de você mesmo, está de no seu alcance, como o seu corpo é a sua força livremente, efetivamente, como seus membros é motivo mexem de grande satisfação, como saber sua que respiração, os momentos de grande tensão. Pode recorrer a esse poderoso aliado, até que ponto essa experiência que é o seu inconsciente, é e que este sabe fácil e descobrindo naturalmente de utilizar dissipar essas a sua tensões, capacidade de ajudando essa em qualquer momento a optar por não fumar. E enquanto continua a respirar calma e naturalmente, quero que saiba que pode voltar a esse estado de relaxamento sempre que queira. Queira o seu aliado mais precioso e que se sentirá calmo e descontraído sempre que sinta vontade de fumar, bastando-lhe fazer, calma e profundamente, três inspirações para reencontrar esse estado de calma e descontração que sente agora. Da mesma forma, repetindo esta sessão, será cada vez mais fácil descontrair-se e o relaxamento será ainda mais profundo e natural. Sinta agora, pouco a pouco, uma nova energia que, gradualmente, banha o seu corpo adormecido. Sinta penetrar pelos pés. Sinta bem os pés. Sinta o seu contato. Essa energia vai progressivamente passar para suas pernas. Sobe num ritmo que lhe é próprio para os quadris, o abdômen, o tórax, os braços, a nuca, a cabeça, e é como se, após um sono reparador, o seu corpo repousado e recuperado se enchesse de uma nova energia.